Amanhã se vai ser o último capítulo. É. Já que é pra chutar o balde, tamo aí, né, Gifinho? Tamo lá. O nego tá brincando com todo respeito a quem lê. Desde o início de todas as religiões, os extraterrestres já estão aqui. Vocês estão esperando o quê de fora? A evolução, se falar numa palavra mais simples, é livrar-se de todas as coisas que distinguem você unitariamente e apoiar-se de uma forma legítima em tudo que você apenas é, autenticamente. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Isto já mais ou menos dá um ponto pro nego pegar para começar a desmembrar a encarnação, causa e efeito. É, resumindo o que o senhor falou, fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Então esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, os sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, sim, consegue se unir e, pela sua cadência, produzir a música do amor. Sim. Entendi. Viu, meu Gifre? Sim. E justiça, numa síntese, seria talvez a autenticidade sem conveniência. Perfeitamente. E essa justiça na autenticidade sem conveniência torna o bom o quê? Benevolente. Olha que até mesmo os sentidos das palavras, elas vão se sublimando por si mesmas. Nossa. O nego acabou de uma forma estúpida, porque eu sou estúpido e cabeçudo, resumir o criar. Muito bem. Então, vamos aqui para o nosso passo final. E, se Deus quiser, se não quiser, a gente faz até terminar. Deus nem quer e também Deus quer. Deus apenas já, né, Jeff? Eita. Deus é. Eu gostei desse pedacinho de Deus é. Deus é. À vontade, meu Jeff. Então, por falar em Deus é, agora esse tópico é bastante importante a gente tratar, que é a evolução. Qual o númerozinho, filho? Tá. Ah, nós estamos no tópico número 7, são 9. Então tá, rapidinho. A evolução, muitas pessoas dizem que houve uma queda em determinado ponto e o espírito já foi criado perfeito. Outros dizem, e esta é a posição da doutrina espírita, que o espírito foi criado simples e ignorante através das suas existências, foi criando um cabedal de individualidade e ascendendo para Deus. E que a felicidade dos espíritos plenos é o conhecimento de todas as coisas. Então, fala um pouco para a gente da evolução, Pai Benedito. Existe, não existe, não, como é que é? O contínuo evolutivo é algo, meu filho, que para o nego explicar, fica, como se diz na Terra, extremamente imitado. Mas como o Nhego é metido e é muito enguinhonhante, o Nhego vai tentar se fazer entender. Sem ficar no dualismo, viu, meu filho? Vamos lá. Porque tá na hora, né, filho? Graças a Deus, tá. Deixando na hora. Bem explícito pros filhos que escutar aí, que, pelo amor de Deus, o que tá dentro de vocês, não se apegam nas minhas palavras. Vão estudar-se. Leiam as páginas das suas vidas. Passe o pente fino, linhas por linhas, revigem-se e assim vivam, convivam, sobrevivam, mas não deixam de viver e emanar vida eternamente. Entende, meu filho? Sim. Só isso que o Nhego pede. Ele não está pedindo para ninguém acreditar no Nhego. Então, meu filho, vamos olhar. Benedetto. Existe a evolução ou não existe a evolução do espírito? Perante a um quadrante que vocês vivem, o nome evolução ainda se faz para a grande maioria de consciências que aqui ainda estão emanando de uma forma em frequência, em ondas um pouco mais lentas, nas infinitas graduações da velocidade da luz e das polaridades da mesma, perante o macrocosmo, o todo, o Deus, o nome evolução se faz o mais próximo da realidade. Está ouvindo, meu filho? Sim. Se eu disse que se faz mais próximo da realidade, a realidade e evolução não é a verdade absoluta. Como se conhece e como as consciências concebem. Para mim falar da evolução, para os filhos poderem entender, eu vou ter que falar de uma forma cósmica e bem material. Posso, filho? Opa, por favor. Pelo menos o nego agora vai pedir perdão a todos os filhos que lê e escuta o nego vai. Uhum. E a voz mexer também. Eita. Não para os filhos entenderem o preto velho, mas para os filhos se sentirem por si mesmo, pela caridade de ler e me ouvir e prestar atenção, se assim fizerem, muito obrigado. E por eles mesmos compreenderem-se, entenderem-se como Deus aos poucos, no muito que já são, todos luz. Tá bom assim, meu filho? Sim. Então, o que é que ocorre? Benedito, perante as suas concepções, para este ou estas dimensões serem criadas e ainda estão em criar ininterrupto. Está ouvindo, meu filho? Uhum. Dimensões e outras dimensões e outras dimensões e dentro dessas dimensões intercalações vibráteis, frequenciais em ondas, com infinitas possibilidades de realidades aonde para as mesmas existir, consciências precisam ter-se com realizadas plenamente, o que vocês chamariam de evolução. Está entendendo? Para haver o plenamente, tem que haver um ponto de saída e um ponto de chegada. Sim. Correto? Sim. Senão não é plenitude. É. Senão é apenas uma atitude de ir a algum lugar. Sim. Enquanto o plenamente e a plenitude é sair de algum lugar e ir em uma reta ou em algo já destinado, que alguns sem conhecer, mas poderiam dar um conceito de melhor. Mais rarefeito, mais perfeito, absoluto, resoluto ou evolução. Entende, meu filho? Sim, sim. Se você não entender, por favor, pode perguntar comigo, tentar ser mais leve. Não, tá, entendi. Faz sentido. Então, o que ocorre? Dentro dessas dimensões, para elas continuar emanando-se por si mesmo, grande um, como fosse um grande lago que caiu uma pedra bem no meio, simbolicamente. Essa pedra que caiu no meio, ela é um produto quintessenciado, digo quintessenciado porque é assim que as pessoas entendem. Tá. Mas, ao mesmo tempo, é uma quintessência totalmente diferente das emanações da mente, das emanações da consciência que estagiam em dado momento, calculadas e mexadas pela velocidade da luz e a intensidade da mesma, e diversas irradiações das múltiplas dimensões que elas vivem e convivem, e se realizam e materializam a realidade em si. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Como também provém desta substância quintoessenciada algo totalmente antagônico. Como o nego já disse, eu vou usar essa palavra agora um pouco diferente, do ego. Mas extremamente igual, não é similar. em essência absoluta, abstrata, a mesma coisa de que reside em vossas almas, ou das almas que assim se transparecem em ecoar para si mesmas, para continuar ininterruptamente o contínuo nesses diversos locos, nesse quantum, em expansão, em emanência e ao mesmo tempo em emanar, eterno, nessas ditas dimensões, pertencentes a este quadrante, a palavra que o Nego Valjá, como um cantinho do infinito, tá bom, meu filho? Nossa. Do macrocosmo. Uhum. Se isto acontece, instantaneamente todo este lago, que aparentemente antes de cair essa pedra, antes de esta quinta essência adentrar, que provém dela, desta quinta essência que está adentrando, códigos psíquicos puros, como cognições a instigar nos egos, nas mentes e nas consciências, mudanças como inspirações, que agora o Nego vai fazer uma coligação, psicossensorial e psicosensibilidade também, mediúnica. Entende, meu filho? Sim. Mas que, ao mesmo tempo, por essa quinta essência, mesmo provinda de uma outra realidade, de um outro multiverso, ou de um multiverso paralelo, ela tem a mesma substância da alma, os mesmos processos puros do afeto, do animismo, ou anímico puro. Não como impulsos anímicos, ou como propulsos anímicos, mas como um emanar anímico puro, ignorante, tudo, todo, tudo junto. O Nego não está brincando não, viu, meu filho? Uhum. Porque são códigos vibráteis em si. Quando esses códigos adentram essa dimensão, no caso a de vocês, esses códigos em si podem se materializar perante uma realidade que eles formatam, eles deuses ou Deus, porque existe uma coletividade, e assim eles vão ficando perante uma realidade mais lentos. E essa lentidez vocês podem graduar como frequência, vibração, ondas, propulso, propulsão, puxar, irradiação, forte, fraca, refração, reflexão. Entende, meu filho? Sim. E outras em si, propriedades de direção e velocidade da luz. Então vai criando outras galáxias e outros lugares em si. Uhum. Mas, Benedito, aonde você quer chegar? Que, perante a realidade de vocês, vou repetir de novo, o nome evolução, ainda se faz correto porque a grande maioria das consciências assim tem como verdade absoluta. E também os egos necessitam desta verdade. Porque se ele perder essa verdade, quem ele vai ser? Ele não é a alma. Ele não é a consciência. Ele não é a sua essência. Ele não é a sua mente, por mais que venha de uma propriedade dela. Entende, meu filho? Sim. O que que acontece com ele? Ele não pode ser exterminado de vez. Pela lógica, ele precisa ser transmutado e refinado. Quanticamente, ao mesmo tempo, gradualmente e coletivamente. Até para o quê? Para a matéria que se faz perante a realidade das consciências, da mente, do ego, viver e conviver, não se rarefazer de uma forma esdrúxula e estúpida. Porque se existe a matéria, porque assim o ego se mantém, assim a mente exige e assim as consciências conduzem. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Vocês são deuses. Uhum. Você entende a profundidade onde o Nego quer chegar? Sim. Ou pelo menos está tentando, porque eu sou muito ignorante? Sim, sim, estou entendendo. Então o ocorrido real é que não existe evolução no todo. Mas na facetas, em expressão, vai usar essa palavra, ou melhor, em emanação, em iminência do emanar iminente, como um propuxar de coração, faz-se necessário algumas palavras para essas emanações que cocriam e cocriam e cocriam ininterruptamente realidade, exercer a sua função de apenas ser com autenticidade perante o seu grau de velocidade, da luz, de intensidade, que assim vai trazendo frequências, modulações vibráteis, ondulações, energias, e as diversas nuances quintessenciadas, ou as substâncias elementares, corpusculares, e os campos ondulares formatados pela consciência, pela mente e pelo ego, para graduar a realidade, para assim elas se expressarem como algo em verdade, ou como algo em verdade absoluta. E quando elas alcançam essa verdade absoluta, elas vão ver que elas apenas conseguiram agarrar o seu rabo, que até então estavam correndo atrás. Mas elas não param na suposta evolução. Elas apenas deixam de trazer o suspiro provindo do ego, provindo da mente e provindo da consciência que vai se graduando, evoluído ou não, porque é assim que vocês entendem, e assim que ela exige e necessita estar para se realizar em algo real. E neste real, materializar tudo aquilo que vocês dizem ser inanimados, porque não têm raciocínio, porque não têm sentimento, mas são animados pela consciência, são animados pela mente e são fortificados pelos vossos egos, porque tem vibração. Porque existe quantum gradual da matéria. Vocês são deuses, co-criadores de vida. Está entendendo, meu filho? Sim. Então, será que Deus precisa dar algo? Não. Já tem tudo aí. Então, voltando ao raciocínio, para ficar mais simples agora e responder sua pergunta. Será que Deus precisa dar quê? Não deu para entender. Será que Deus precisa dar? Dar alguma coisa? Deus não precisa dar nada. Tá certo. Você já tem tudo. Tá. E daí o senhor ia falar o quê? Então eu nego já um raciocínio mais simples, porque eu em si sou cabeçudo. Viu, Mel? Uhum. Tentar responder de uma forma mais clara. Perante a um canto e parâmetro do infinito eterno, perante uma frequência deste mesmo emanar, que vai graduando as realidades, faz-se necessária a palavra evolução e todo o quanto qualitativo e quantitativo que se tem desta palavra na expressão do entendimento intelectual, do entendimento moral, ético, sócio-imperativo de uma sociedade em si, ou de uma nação, ou de uma racha de um planeta. Está ouvindo, meu filho? Sim. Mas chega a um ponto que a própria evolução é um nada perante a eternidade. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Quem é eterno em si, já é tudo. Se pararmos filosoficamente e cientificamente para analisar a palavra eternidade, lembra que eu falei para estudar as palavras? É. E se estudar a evolução é um pinguinho do nada perante o eterno. Mas é um pinguinho do nada, não que vocês não são nada. Pelo amor de Deus, é só uma referência muito ignorante e limitada deste peito velho que o nego está usando. Viu, meu jefe? Mas é uma referência ainda necessária para vocês usar, para voltarem, através das suas várias emanações iminentes da alma, a se aderirem ao todo e assim criarem outras ondas em outros multiversos, porque vocês vão fazer o quê? emanar outras realidades. O negro pode fazer uma simplificação dentro da mecânica quântica? Eita, que vai ficar bonito. Vamos lá. Pode, Gif? Sim, senhor. Fizeram uma experiência do grande observador. Onde dividiram partícula, não é isso? Corrija o negro, por favor. Foi sim. É a mesma coisa. Quando o homem, que é uma partícula de Deus, tem-se como essa partícula 100%, instantaneamente ele se emana em múltiplas realidades infinitamente. Se ele se emana em múltiplas realidades infinitamente, será que ele evolui ou será que ele já é em si a eternidade? Mas enquanto ele é apenas uma partícula que não é observada, que não é notada por si mesmo em legítima essência do que é, necessita-se, perante o seu percorrer em emanência, não mais numa frequência, mas como uma onda, isso é mecânica quântica, viu, meu filho? Quando ultrapassar já o outro emanar que porventura simbolicamente vem de trás, que é o emanar puro da alma ou do espírito indivisível, que já ultrapassa, não vencendo, mas transmutando a consciência. E assim a consciência passa a ser consciente eterno. Consciente eterno, tá ouvindo, meu filho? E aquela alma ultrapassa a mente. E a mente passa a ser não mais estar, estado e ser, e ela apenas é. E depois passa o ego. E assim ela transmuta o. E o ego passa de ter modos, maneiras e formas. E apenas fica essência. Assim criar-se-á em uma outra instância do infinito eterno Deus, o amor. Num outro cantinho dele mesmo, Deus. Um outro expressar-se, que vocês chamam na ciência de multiverso, de vida, que evolui em outro estágio. Entende, meu filho? Sim. Ou não deu para o fim entender? Sim, sim, ficou claro agora. É mais ou menos assim. Só que o negro está indo além do que os filhos aparentemente estudam, mas não quer dizer que o negro está indo além da inteligência de alguém. Tá. Você quer ser uma pessoa que inicie, como se diz, a sabedoria, isso serve para qualquer ser humano. O nego só está copiando, plagiando, viu, meu Jeff? Um filósofo aí, cabeça, outro, machado, viu, Jeff? Qualquer um. Não precisa ter muito estudo, não, intelectual. Sintam quem vocês são, sem medo e sem culpa. Já é o início de começar a estagiar a sabedoria nas suas expressões. Mas, Benedito, isso vai me dar um medo horrível, vai me dar muita sensação de culpa. Vocês vão começar a serem mais justos consigo, serem bons de verdade, porque vão se terem senso a benemerência. E assim, naturalmente, a evolução em vocês, que já se faz perfeita, ao ponto de já não ser mais evolução, mas apenas eternidade, com certeza vai abrir caminho entre as suas concepções do real em si e da realidade externa da sua consciência. Vai romper as expressões do quantum de qualidade e do quantum de quantidade que a tua mente exige para a realidade externa manter-se e exige do teu ego manter-se. E assim também vai ultrapassar esta luz da tua alma, o ego, que hoje está ruim e amanhã está bom, ao ponto de apenas você ser quem você é, Deus eterno. Está explicado, meu filho, de novo? Nossa, sim, claro. Isto agora o nego usou a arte e a filosofia. Pulei um pouco a ciência, por mais que eu falei de mecânica quântica. É. Apesar que a mecânica quântica explica isso que o nego está falando de uma forma até calculada, viu, meu filho? Olha só como a inteligência usada com justiça para todos, ela funciona. Guarda o que o Nico falou. A inteligência, como ela é usada com justiça, então é para todos. Não só para quem estuda, mas ela é doada para todos e ela funciona. Olha. Estudem essa parte da partícula que se divide e compara com o que vocês estão lendo do Peto Velho Benedito ou escutando o que o Peto Velho Benedito está falando. O Benedito não está trazendo nada de novo. Uhum. Benedito só comparou com a partícula, com a divisão. Nossa. Estudem isto, estudem o que o Nego Velho está falando, como é a mesma coisa. Se vocês são partículas, será que o Nego Velho está louco? O Nego Velho é um velho de 121 anos. Tadinho de mim, gostou, meu filho? Que gostei. Ele tá brincando, viu, meu? Não tem pena de si, não. É um modo de brincar um pouco. Uhum. O senhor... Cabeçudo. O senhor sabe que o próximo princípio é a pluralidade dos mundos habitados, né? Qual número nós já estamos, cabeçudo? Número 8. Você tá bujando, né, meu filho? Graças a Deus. Tá brincando. Ah, então. A polaridade dos mundos. Então o nego pode botar em palavra mais compreensível ao nego, o nego é enguinhonhante. Sim. Você me entende, né, meu filho? Sim, senhor. Por favor. A pluralidade dos mundos habitados, ou seja, que existe a vida como existe na Terra e de outras formas, mas também em outros planetas. Mas claro que sim, meu filho. Se o nego pegar o Ink, pode falar bonito? Assim. Tô fino agora, minha filha. É. Então, se o nego pegar o Ink, com tudo que o nego raciocinou, e pegando o link de novo da mecânica quântica, o nego não está pegando como uma cruz, viu? O nego está sugerindo os filhos estudar. Se não quiser, não estuda. Não estuda. Cada um faz o que quer. É. Mas isso só vai lhe trazer esclarecimento, porque só ter conhecimento não adianta. Conhecimento que não traz esclarecimento é só intelectual egoísta. E ego aflorado. Viu, meu filho? Tá. Porque quem é esclarecido, passa adiante. Quem é entendido, guarda para si mesmo. Entende, meu filho? Sim. Pelo menos uma certa maioria das pessoas ainda são assim. Graças a Deus está acabando aos poucos. Então, meu filho, o que é que acontece? Uhum. O nego vai tentar simplificar agora, como o nego falhou, que é ter que falar de uma forma bem material. Isso tem a ver com a outra pergunta que o Fio fez, antes dessa. Então o nego vai fazer um ink, tá bom? Vamos lá. Da mesma forma que o planeta Terra é bombardeado no sentido de vai se aderindo a ele muitas energias cósmicas, essas energias cósmicas para o Peto Velho são forças psíquicas provindas de mentes pensantes, de raciocínios, de emanações cheias de vida. São como códigos cognitivos, fazendo uma assimilação bem esdrúxula, como ondas de rádio. Comparação esdrúxula. Viu, meu filho? Tá. Quando essa onda cósmica que vocês falam aí, está cheia de informação. Que por vocês serem ainda muito brutos na matéria, pelo ego... Vocês não captam a de uma forma tão límpida. Mas a mente, por ela captar, e o ego que veio criado pela mente não deixar, ela fica inquieta. Aí ela quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Porque ela sabe que o ego limita-se o todo no tudo que ela acha que é. Tá entendendo, meu filho? Tá. Deixando expresso que a palavra todo... abriga o tudo de cada um, tá bom? Tá. O todo é muito mais amplo. Agora eu tô até professor de português, né? Tô vendo. Tô brincando, viu, meu? Tô vendo. Então, o que acontece? Então, o ego faz isso. Mas a mente fica desesperada. Mas, meu Deus do céu, o nego tá usando palavras bem terra a terra. Eu tô inquieto, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais para mim me realizar. E eu quero mais para mim criar a realização. E eu quero mais para fortificar a realidade. E eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É mais ou menos assim, viu, meu filho? Ela é inquieta a mente humana. Ela é sedenta. Ela é chequiosa. E ela não é chequiosa por entendimento. ela é chequiosa, sabe pelo quê? Por diferenciar-se em expansão em viventitudes. Tá ouvindo o que o ego diz? Sim. E o ego mal usado, obedecendo só os vícios da mente, quando a mente se encontra assim, que o ego já diz nos trechinhos deste livro, que a mente nem o ego é ruim, vai como os filhos têm e se têm, mas como Benedito, eu, físico, carnado, vou superar a mente? Não é uma questão de superar, é uma questão de reforma íntima, não me diz tão simples, né, filho? É. Homem, conheça-te, a verdade vos libertará. Você nem é a sua mente, você nem é a sua consciência, você nem é o seu ego, é a sua alma que usa tudo isso. Então você é a sua alma, você é a alma, você é espírito, indivisível. Tá entendendo, meu filho? Sim. Então, voltando de novo agora para responder de vez essa pergunta. Vamos lá. Mas é óbvio, meu filho, que existem outras vidas e outras emanações e emanências de vocês por aí. Não é cronagem não, viu, meu filho? São emanações, realidades e expressões distintas, porque já estagiam em graduais ondulações diferentes, impulsos e propulsos psíquicos com a realidade inanimada. Então, inanimada no sentido dessa realidade não ter raciocínio, propriamente dito. E também com a realidade animada pelo raciocínio e pelas expressões trinárias. Eu vou botar só trinárias, tem mais, tá bom, meu filho? Sim. Pensamento, sentimento e emoções. Ser humano. Entende, meu filho? Sim. Então, nossa, se essas inteligências, mesmo estando supostamente distantes, isso não tem nada a ver com mediunidade, mas tem a ver com sensibilidade, psicossensorialidade, mediunidade em si, vocês captam isso. Mas, meu velho, onde é que você quer chegar? Porque a pergunta foi ótima e parece que você está ignorando e está indo para outro caminho. Não. Eu estou tentando fazer os filhos sentirem-se quando lerem e sentirem-se a si quando escutarem. Benedito é um detalhe. É um zero à esquerda, como já disse, né, meu filho? É. Tá entendendo, meu? Estou aqui para tentar fazer os filhos pensar. Para quem estuda sobre o extraterrestre, então este livreto que está sendo lido, ou este áudio que está sendo escutado, ele é universal. Ele é de vocês. Então estudem de tudo um pouco. Vocês vão ver que muitos filhos que estudam, que canalizam, que se mediunizam com esses seres, dizem que uns lembram homens-peixe. Outros lembram homens-camelo. Outros lembram até alguns preidianos, meio aves. Lembram similarmente. Será que perante a criação dos primeiros cromossomos, está ouvindo, meu filho? Tá, sim. Será que perante a criação das primeiras divisões moleculares de algo orgânico, provindo das, o que a ciência chama de partículas virtuais, que é uma emanação pura, que ainda não está totalmente provada pela ciência de vocês, mas o nego pega esta palavra, porque ainda vai ser, e é o mais próximo da realidade. Está ouvindo, meu filho? Sim. E essas partículas que provêm, as partículas elementares dos corpúsculos e dos subátomos atômicos. Entende, meu filho? Será que, porque é assim que o ser humano entende, essas emanações que hoje, em 2003, que muitos terapeutas, médios, paranormais, sensitivos, estudiosos, filósofos, cientistas, dizem que o planeta Terra está sendo banhado. Será que outrora, no início dessa separação das primeiras moléculas de realidade orgânica neste planeta, elas não tiveram a informação amorfa no sentido quintoessenciado na partícula virtual, e por essa partícula virtual, já graduada perante a velocidade da luz, nesta terceira e quarta dimensão, graduada, entende, meu filho? Sim. Ela não começou a irradiar de si mesmo. E isto também pode procurar na mecânica quântica como a teoria M. Está ouvindo, meu filho? Nossa. O que é a teoria M, Benedito? Tem a teoria da lei das supercordas. Teoria M é um pouco mais além. São tentáculos nessa supercorda. Estudem que vocês vão ver que o Petu Velho está falando bobagem. Então, meu filho, através da teoria M, que é o mais próximo da realidade, viu, meu filho? Que a ciência físico-humana nos dá hoje. Tá. Através dessa teoria, que começa a criar a amorfamidade, as formas em si. Que os sons começam a se distinguir, que o grave e o agudo começam a se separar, e que a luz em polarização e a irradiação começam também a se separar e a se distinguir pela partícula que vocês chamam hoje de bóson. Tá ouvindo, meu feio? Sim. Então, será que os peixinhos que a gente come não veio do GT? Eita. Será que as aves e os animais não são produtos, códigos vibráteis, provindos, não só por, como se diz na Terra, partículas vivas, semi-orgânicas, ou até mesmo por micróbios e de meteoros caídos aqui? Será que isso também não veio por códigos emanados, que através da grande alquimia sifônica, cósmica, não produziu na matéria forma e aspectos distintos? Entende o que eu estou falando, meu filho? Sim. Porque quem estuda sobre o gesso terrestre diz que os golfinhos, eles que trugeram. A baleia. A baleia. Então o negro já está trazendo um outro ponto de vista. Uhum. O negro já nem diz que eles trouxeram. O negro diz que eles são. Só que estão passando pelo planeta Terra. Seriam, como se diz na Terra, comparar o homem atual com o macaco. A baleia seria, fisicamente, organicamente falando, um macaco de um ser, por exemplo, de Sirius. Nossa. Entende, meu filho? Então, será que esses seres vêm para cá por piedade, por caridade? Ou vêm para se comprazerem consigo mesmos? Você está entendendo, meu filho? Sim. Estou falando isso para quem estuda. E para quem não estuda, procure estudar. Não ofende. Não temam. Libertem-se e acordem. Despertem-se para o Deus que vocês são. Então, respondendo a sua pergunta definitivamente, meu neto, sim, há muitas vidas em emanação ininterrupta, em tudo e em todo o cocriar eterno perante o infinito, que assim se faz eternamente. Então se... Você quer ser mais específico, perguntar ao nego, talvez possa lhe responder. Tá. Talvez. Se existe vida em outros planetas, pode também existir a possibilidade de comunicação entre encarnados. Sim, meu filho. Por que não? Uhum. É simples, meu filho. Não existe no planeta Terra. O nego vai continuar nessa explicação e responder essa outra pergunta, tá bom, filho? Sim. O processo morfogenético, este campo morfo em si, que ajuda a causar as formas genéticas pelo genoma, pela inteligência do gen. Entende, meu? Inteligência do quê? O nego não sabe pronunciar, o fio pode corrigir pela língua do médico. O nego falou pela inteligência interligada das raças pelo genoma. Tá. A palavra geni. A palavra gênico, se os filhos procurar no dicionário e se estudar, não genético, estou falando gênico. Vem no processo de imigração de genomas. Está ouvindo, meu filho? Tá. Entre rachas. Se o filho quiser procurar aí agora, não tem problema. Eu achei fluxo gênico. Então, meu filho, e a palavrinha gênico, gênico, velho, só está diminuindo. Procure, por favor, filho, vai achar algo. Sim, é uma migração de genes entre populações. Então, meu filho, o que é que o Diego está fazendo? Cabechoto. O Diego está brincando, viu, meu? É que como se diz na tela, de vez em quando eu me esqueço que eu sou enguinhoante. Quero chamar tudo, né, meu? Então, o que é que acontece? É a mesma coisa. Hoje eles já estão estudando dentro deste campo outros campos com outros nomes em si. Porque até o genoma emana uma outra energia dele por ele mesmo. E essa outra energia é um outro campo. E este campo atua nas percepções envolvendo a cognição múltipla e mútua entre as consciências assim. Pela inteligência psicofísica, raciocínio, o velho está limitando essa inteligência, tem outras em si dentro dela. E a inteligência biopsíquica, impressões dos cinco sentidos, que na verdade existe mais de cinco sentidos. São quase 21. Tá ouvindo, meu filho? Nossa. É só estudar. Tudo isso tem em matéria na medicina. Só que ainda é muito restrito. A meia dúzia de gato pingado. Aí tá usando um ditado popular brasileiro, né, meu filho? Eu gosto. Eu tô brincando com todo respeito. Meia dúzia de seres humanos distintos. Sim. Sim. Então, o que é que acontece? Se isso acontece aqui, e nós somos um pontinho minúsculo no macrocosmo, que banha nós, seres terrícolas de energia, você imagina durante milhões de anos essa energia banhando o planeta Terra. Será que essa energia psiônica, ou psíquica, ou de alma, dê o nome que vocês quiserem, força cósmica, não vai atuar na nossa forma? Não vai atuar nas partículas ou nas primeiras moléculas que se fazem visíveis à matéria ou orgânicas em si? É uma lógica, meu filho. Porque campo é campo. E comparando e ligando com o processo que o filho perguntou de mediunidade, pra, não digo provar o que eu estou falando, mas quem sabe tentar adoçar, se vocês falam que já é a chegada às épocas, os filhos que vivem gritando às quatro ventas, tá chegada a época, eu estou canalizando, eu estou sendo mediunizado. Isso vai transformando os filhos de uma forma psíquica. E essa forma psíquica, perante a evolução, vai mexendo com todas as secreções granulares, vai mexendo com os conceitos, e esses conceitos vão aprimorando as suas frequências de ondas e vibração, que vão atuando nas mesmas secreções granulares e assim atuando no seu convir em convicção, no seu intuito e intuição, nas suas inspirações reflexivas em si. Entende, meu filho? Sim. Em outras expressões do psique humano, que acaba, sim, perante a química orgânica, modificando o organismo fisiológico. Isto é anatomia, é a lógica das coisas. Porque senão o homem ainda ia continuar cheio de cabelo, um cérebro tamanho de uma noz e um bairro no cabeção. Tá entendendo, meu filho? Sim, sim. Ou com um cérebro gigante e todo torto. Entende, meu filho? Tá. Não se diferenciando simbolicamente de um macaco. Se isso acontece com o homem, por que que isto não aconteceu antes do homem com outras formas de vida, que hoje vocês chamam de cachorrinho, gatinho, cavalo, passarinho, esquilo? Meu filho, é uma lógica do macro-universo. Só que vocês ainda continuam vendo as coisas como dono do tudo, que ao mesmo tempo se diferenciando do todo. Errado isso. Entende, meu? Sim. Então, toda a realidade, quando passa e sobrepassa por outra realidade, como ondas num lago que era calmo, Você imagina várias ondas ultrapassando uma outra. Para quem olha de longe, se vocês são observadores, vocês vão ver que é impossível saber para onde elas vão, porque elas vão em múltiplas realidades. E elas, de ondas, acabam criando vórtices que, ondularmente, ultrapassam infinitamente um outro. Não é isso? Sim. Então, meu filho. Nossa. O nego acabou de uma forma estúpida, porque eu sou estúpido e cabeçudo, resume o criar eterno dentro do meu finito. Infinita ignorância. Perante a um quadrante de um ponto do todo macrocosmo eterno em si. Então isso acontece. Então, por isto que os espíritos, se eu posso falar assim, posso, as consciências que se expressam como extraterrestre diz, amem a natureza, amem os animais. Tem raças extraterrestres que são similares a árvores. A pele deles, se os filhos pudessem ver, é muito parecida com árvores. Casca de árvores. Por quê? Porque as moléculas assim são. Outros são similares a peixes. Similares. Eu não estou falando de amor nem de intelectualidade. Eu estou falando da morfogênese. Gostou da palavra? Estou, sim. Mas tem extraterrestre que é igualzinho ao ser humano da Terra? Tem também. Mas também como tem diferente. Tá. É isso que o nego está tentando dizer. Mas por que que esses igualzinhos da Terra são igualzinhos da Terra? Porque são os mais próximos. A frequência da luz não é tão diferente assim. Porque se você ir para um outro quadrante de realidade, num outro multiverso, onde até a polaridade da luz é diferente, não só a velocidade, você é um monstro. Mesmo que você fosse Miss Universo. Você está entendendo, meu filho? Sim, sim. Você seria horrível e feio. Para nós. Para eles. Ah. Para esses seres dessa outra realidade, desse outro multiverso. Ah, entendi. É, já ouvi comentário. Disseram, como é que vocês andam só com duas pernas? Sim, meu filho. Você entende? Como que se equilibra? Por exemplo, o nego disse uma vez para os filhos que não só lê este livro, mas se quiser acompanhar o seu trabalho, são livros para sim ou para não. No primeiro áudio que eu fiz com o filho, que o filho me deu esse presente, e o macro universo também. No diálogo com os espíritos. Também, o nego falou isso. Foi. Que o nego veio de Sírios. Ou melhor, o nego passou por Sírios. Tá. E lá em Sírios, o nego guardava, hoje o nego vai, não é revelar, mas vai dizer isso. Tá. Uma expressão física muito parecida com o camelo de vocês. Meu Deus. Que só que os braços, vamos dizer assim, da frente, eram menores. A minha altura, mais ou menos, beirava o que vocês chamam de quase 6 metros. Nossa. E aí, meu filho? Quem é feio e quem é bonito? Ai, meu rosto lembra muito pedra, porque parece a esfinge, assim. Não parece a esfinge de vocês. Uhum. Lembra uma pedra, como se fosse, como se diz na Terra, paralelepípedo. Cinja. Cinja azulado. Nossa. É diferente, né, meu filho? Uhum. As dobras das minhas pernas, o joelho é o inverso. Eita. Tá entendendo, meu filho? Que feio. Você é lindo, não é? Sim, claro. Todo mundo. Eu tô brincando com voz mexer, então, meu filho. Todo mundo é lindo. Mas e a humanidade infinita do macrocosmo? É feia por quê? Não, aqui é feia. Não estamos, talvez, acostumados ou preparados para... Não estamos preparados. É. Que o ego ainda não está pronto para ser exterminado, como muitos querem aí. E amar incondicionalmente. Entende? Uhum. E amar incondicionalmente eu já expliquei. Vocês podem ter frações disso, mesmo tendo ego, mesmo conservando a mente e mesmo graduando vários níveis de consciência. Bastando ser o quê? Justos consigo mesmo. Não carrascos consigo, justos. Não é sadomasoquismo não, viu, meu filho? Mas, Benedito, não seria natural uma pessoa ver eu vou dizer com muito respeito, um bicho desse ficar com medo? Posso falar coisa para vai mexer? Como este vai ser o último capítulo, já que é para chutar o balde, estamos aí, né, Gifinho? Vamos lá. O nego tá brincando com todo respeito a quem lê. Desde o início de todas as religiões, os extraterrestres já estão aqui. Vocês estão esperando o quê de fora? Eu sou uma consciência extra, só que eu me transfiguro através de um ego num peito velho. Que o senhor já habitou aqui, foi preto velho mesmo. É diferente. Quem diz para a vó Michê que quando supostamente eu saio daqui, antes de ir para Alvorada, ou vou para Ruanda, ou para outras, como se diz, colônia aí, eu não posso de vez em quando dançar lá por Andrômeda, passear lá por Sirius, e assim eu já deixo de ser preto velho. Não porque preto velho é feio, é porque não é necessário eu já. Claro. Pensa nisso que eu estou tentando lhe dizer. Isso tudo já é o quê? Uma preparação cognitiva a vocês. Por isso que está essa onda hoje, que não é à toa, de muitas entidades da Umbanda aqui no Brasil, e até entidades que se manifestam no kardecismo, começar a dizer, olha, eu sou terrícola. Aí já no outro dia diz, olha, eu sou terrícola, mas eu não vim daqui. Aí depois, no outro dia, já diz, olha, eu sou terrícola, eu não vim daqui, eu já estagiei em outro lugar. Até chegar um ponto dele chegar e dizer, olha, eu estou passando por aqui. Tá entendendo, meu filho? Certo. Benedito. Então tudo é uma questão. Agora tem filho que é apegado. Tem uns até que quando ouvir essa palavra vão ficar bravos com o Iago velho. Porque quero ver o ET com três joias na frente da testa. Ai. Se ele vir como preto velho, como caboclo, ou psicografando livros espíritas, não convence. Tem que ser extraterrestre. Ai. Isto aí é eco, filho. Isto não é sinônimo de evolução. Para que quem é evoluído não faz distinção nenhuma, sai de fora ou de dentro. Ou melhor, quem realmente evolui num senso comum pelo afeto é. E se é, o que vem supostamente de fora, ele vê apenas como algo que está, nem como algo a mais, nem como algo a menos. E nem muito menos aqueles que já estão em volta de si, nem como algo a mais, nem como algo a menos. Algo apenas que está sendo. Deus em imanência contínua perante o Eterno. Mas enquanto os filhos ficar nessa coisa do ego embrutecido, que dentro deste livrinho já está bem explicado perante a minha ignorância, pelo menos perante a minha ignorância, vou achar, posso achar? Eu acho que está um pouco explicado. Se não tiver, repita, a ignorância é minha. Limitação minha, não de quem não entendeu o que leu ou quem supostamente não entendeu o que escutou. É eu que sou o ignorante aqui. Eu que sou limitado. Então, o que é que acontece? Então, os filhos ficam aí rejando, emantrando, mas, ao mesmo tempo, faz parte. O negro não está, como se diz na Terra, satirizando isso, não está debochando quem medita ou quem faz círculos de força. São tudo os cacuetes do ego, propostas da mente e graus de consciência por uma realidade que um dia se fazerá normal, legítima, porque já é em todos que são deuses por si mesmo. Ao ponto de que se vir com 10, 20 pernas, não tem distensão daquele que só tem duas. Porque ainda as pessoas têm dentro da cabeça delas, que quanto mais longe do planeta Terra, mais evoluído se é, e não é assim. Ah, é. Enquanto que a verdadeira evolução é se ter em autenticidade, em legitimidade, essência primax, quinto essenciada do que está perto, em semelhança pela eternidade, e ao mesmo tempo, idêntico ao que está longe, perante o quê? A relasticidade das coisas. Corrige o velho. Relatividade ou elasticidade? Elasticidade das coisas. Elasticidade. Isso. Não é bem isso, mas vai ficar assim. Entende, meu filho? Contínuo das coisas. Ah, tá. Elasticidade. Erraticidade. Erraticidade? Isso. Pois eu nego aruma, viu? Vamos deixar contínuo. Contínuo. Perante o contínuo da eternidade. Porque se não tem contínuo na eternidade, então é uma coisa finita. O contínuo que eu falo não é em expansão apenas. Porque expansão se calcula, emanação não. É incalculável o que se emana. Por isso que o espírito é que é criado em imanência da ignorância. Não é criado em objetividade da expansão. Porque a expansão se direciona e a emanação apenas vai. Porque apenas é. Eu estou tentando dar qualidades às palavras, viu, meu filho? É, Benedito... Quando eu falo expansão, já não estou falando de essência, estou falando de planeta, estrela, essa coisa toda. Tá. A emanação que o nego fala é quintoessenciada. E a expansão que o nego fala, ela já é mais densa, mais orgânica. Já aí já envolve os pó cósmico, essa coisa toda. As supernovas, essas coisas todas, viu, meu filho? Tá. A gente ouviu dizer que existem espíritos que habitaram em planetas mais evoluídos e já faz algum tempo estão encarnando na Terra para ajudar nesse processo de transição. É, e eu conversei com o Luquinha, o Herê, nesse diálogo com os espíritos, e ele disse que dá para saber, vocês conseguem saber, para a gente não tem utilidade isso, porque só causaria mais distinção. Mas vocês conseguem saber olhando as cores da pessoa. Como é que vocês conseguem distinguir além das cores? A alma não tem cor, ela é translúcida. Esse negócio de cor é ego, mente e grau de consciência. Então, perante uma realidade, as cores distinguem isso. Entendeu, meu? Sim. Eu não estou dizendo que o irmão em espírito está errado. Eu entendi o que o filho falhou. E que este espírito assim tentou falhar. Entende, meu filho? Nega é cabeçudo, mas ainda tem ouvido e cabecinha para pensar. Coração para sentir. O nego está brincando. O nego entendeu, sim. Mas sim, ele falou a verdade pro filho. Tem como nós, não é distinguir, é perceber. Entende? Principalmente na terceira dimensão de vocês. Então... Aí vem aquela coisa. Criança índigo, criança cristal. Olha, Deus é um grande jogador de bingo, viu? Se fosse assim? Se fosse assim. Mas, Benedito, não existe criança cristal e índigo? Se o próprio Emmanuel, o próprio Chico Xavier, em vida carnado, já falou sobre isto? De uma forma supérflua por cima? Sim, existe. Mas toda a alma é translúcida. Perante uma realidade que ela vai se transmutando em cores. E perante os raios cósmicos que aderem à mesma realidade em si. Tá. Eu não estou destitulando. Olha só como o ser humano coloca. Destitulando. Por quê? Porque eles titulam esses seres melhores e não são. Eles vêm com conhecimento. E até com grau de esclarecimento. Mas no momento que eles reencarnam aqui, botando nessa palavra reencarnar, tá bom, meu filho? Tá. Para ficar mais compreensível as pessoas que lê ou que escutam, eles fazem xixi, faz cocô, choram, tem dor de dente, dor de ouvido. Eles fazem parte do momento da Terra. Fazem perfeito, meu filho. Muito obrigado. E fazendo parte do momento da Terra, se eles são, não só pelo intelecto, que realmente é muito mais avançado do que a maioria dos terrícolas de hoje, principalmente o tal dos cristais aí, e alguns índigo também. Mas se eles estando aqui, pertencente a este tempo, se a família que abriga esses seres já não tiver uma semelhança como índigos e uma semelhança como cristais natos perante a sua alma, esses seres vão se perder e vão fazer misérias na humanidade. E não vão deixar de ser índigos e cristais. Porque eles não vêm com um rótulo de qualidade. Tá entendendo, meu filho? Eu que tá falando sério. Eles não vêm com rótulo dizendo, olha, você é cristal, você é índigo, ou você é criança arco-íris, você vai, só vai fazer beleza. Só vai fazer maravilha e não vai errar na vida. Será que isso seria justiça divina? Ou isso aí é uma loteria, um bingo, esses de vocês aí? Entendi. O nego vai repetir de novo. Tá. Benedito, existe crianças assim? Existe, mas as conotações e distinções que alguns intelectuais metidos a sabido estão dando, é para começar a criar de novo mais apego do aquele é melhor, aquele é pior. Este é sublime e este é um escravo da ignorância. Este é o Deus em carne e osso, e eu sou apenas um miserável serviçal. Cuidado. Cuidado. Porque Deus emana. E por esta emanação ele dá, sim, intercruzadamente emanações em ondas mais evoluídas, como vocês conhecem, eu vou usar esse nome, ou mais esclarecidas, para algumas dimensões com emanações em ondas que apenas são mais entendidas, são entendidos, não tão esclarecidos. Mas se esses que estão vindo são esclarecidos, eles são os legítimos ignorantes, porque eles se expressam em tudo na sua vida com alma, sem fazer distinção dos semelhantes que estão vivendo e convivendo nas encarnações futuras ou na encarnação presente, como seres humanos carnados, porque senão foge a lógica da suposta evolução de vocês. O que adianta vir uma pessoa mais evoluída para tirar todo mundo para a besta aqui? Como assim? O que adianta vir alguém mais evoluído para supostamente até fazer coisas magnânimas, grandiosas, perante a ciência, calculada e só intelectual, mas no sentido moral, distingue o preto do branco, distingue as religiões, se desfaz dos apegos dos outros, maltrata o seu próximo. Grande porcaria que seria isso tudo. Então, o planejamento da espiritualidade, das formas mais sutis, se eu posso me expressar assim, da alma, é unificar, não é qualificar e quantificar a distinção, mais ainda na cabeça dos filhos supostamente carnados da terceira dimensão. Então, meu filho, que venha os índigos e os arco-íris e os cristais reacordarem os mesmos índigos, cristais e arco-íris que eu já sou, mas momentaneamente não estou. Graças a Deus. Salve o fluxo gênico. Salve. Você entendeu, né, meu Jefim? Sim, senhor. Porque senão foge a lógica da criação. Então fica tudo muito melindroso. Uhum. Fica tudo muito fantasioso. E as pessoas querem se promover em cima disso. É lamentável. É lamentável. Então, são seres divinos como vocês. São tão divinos como a neba. Que muitos dizem que é o nada. Mas se não existisse a neba, não existisse o ser humano. Porque nós viemos de lá. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Estou falando cientificamente falando. Porque senão alguns vão ir e ouvir, já vão ficar todo melindroso. Porque não pode, né? Todo mundo vem do Metraton. Mas a vontade. Metraton é o anjo mais próximo de Deus, de algumas concepções aí. Apesar que Deus está dentro de nós. Como eu sou ciumento, eu não quero ficar próximo de Deus. Eu quero que Deus esteja dentro de mim. Tá entendendo, meu filho? Sim, entendi. Porque Deus lá está. Eu brinquei agora, viu, meus filhos? Para que eu vou querer ficar perto de alguém que, não estou falando desfazendo da fé das pessoas, nem da crença. Se este mesmo alguém que já é Deus e é, já assim se faz em mim. Mas é difícil ainda nós seres humanos ter total compreensão disso. Mas não é impossível. Graças a vocês que me escutam e a vocês que me lêem. Deus para Benedito Garuanta. À vontade, meu filho. Então chegamos num ponto ótimo para a gente falar do nono princípio, que é a moral de Jesus. A moral do Cristo. Uhum. O nego vai encerrar respondendo através de uma oração. Você me permite? Sim, senhor. Sendo inspirado, para quem acredite ou não, por Humberto de Campos. Uhum. E ao mesmo tempo, por José da Caridade. Tá. Duas entidades espirituais que vão nesse exato momento, através de um processo da alma, que todos que me escutam e lê este livro, tem chamado Psicometria ou Transmentação. Latente, mas que todos podem encontrar em si, não pelo cálculo, mas por sentir Deus redivivo e presente em sua vida. Isso não quer dizer que os filhos não vão errar e não vão sofrer, mas vão ter em sua ciência, na arte da consciência, na expressão do ego, em legítima aparência, o estado fixo e concreto, legítimo da autêntica penemerens. Está ouvindo, meu filho? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso orar, meu filho, e responder? Sim, por favor. Só repita a pergunta para ficar bem frisadinha. A gente gostaria de ouvir dos irmãos espirituais a importância da compreensão e a prática da moral do Cristo no dia a dia. Aceite este presente, viu, Jefferson? Com certeza. Divino Mestre Jesus, que sois todo amor e verdade, na mais divina expressão a caridade. Cristo que te faz redivivo, porque eterno vivencia-se nas atitudes legítimas do amar expandido, seja pelos egos, seja pela mente, ou pelos graus de consciência, mas pelo humano, ser humano, que se transparece perante a divina providência. Ó divino mestre, com moral ininterrupta, que se faz no mais puro afeto, afeiçoando-se como estrela guia, numa direção única na expressão do amor. Amor este que se faz dentro dos âmagos de todos os seres viventes. Moral que assim acarreta, acata, atrai todos os sentidos de expressão de bondade, de virtude na caridade, do amar e do amor. Amigos, filhos, Deus é presente nos corações, nas vidas. O grande arquiteto que tem nós como os seus braços. Somos seus olhos. Somos suas pernas. Somos sua expressão. O grande médico que tem em todos nós aprendizes infinitos de possibilidades. A bondade humana é o pensamento de Deus. O amar incondicional do ser humano é o suspiro de alívio em emanar eterno do arquiteto pelo infinito. E assim, se faz jus ter, e eu, diminuto ser que sou, proferir. Deuses que me escutam, deuses que leiam assim, sejam felizes, que a moral do Cristo eterno, que está vivo nos seus suspiros, no calor do seu corpo, nas suas ideias, nas suas palavras, nos seus movimentos, é redivivo na mais pura expressão do criar eternamente. Obrigado em nome do amor. E dividam-se, multiplicam-se e se somam-se na lei do amar, na moral crística, puramente no que são. Deus, Bezerra. Jefferson. Oi. Fala alguma coisa. Tá tudo bem com você? Tô bem, só fiquei emocionado. Graças a Deus. Eu também estou emocionado, não tenho palavras. Um dia após o outro. Salve, senhor. Salve. Boa noite, amigo. Muito obrigado. Não, fica tranquilo. Não tô conseguindo falar. Meu. Ficar com Deus, eu? Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma... Nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Você quer duas palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Iego falou? Admire-se por si mesmo. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, você vai ascensionar. O nego acabou de uma forma estúpida, porque eu sou estúpido e cabeçudo, resume o criar.